Ela vem pro mandelão pra sarra na rapaziada. Pode vir cheia de fogo, jogando pros quebrada. Vem sarrando em mim e jogando no meu espaço. Vem, vem sarrando em mim e jogando no meu espaço. Vem, vem sarrando em mim e jogando no meu espaço. Mais uma do RT, novinha, cunha e cajada. Vem, vem sarrando em mim e jogando no meu espaço. Vem, vem sarrando em mim e jogando no meu espaço. Quando tá fim de parar uma novinha, ele fala que ama os caralho. O nosso bonde é brabo, mete e sai voado. O nosso bonde é brabo, mete e sai voado. O nosso bonde é brabo, mete e sai voado. Quando tá fim de parar uma novinha, ele fala que ama os caralho. O nosso bonde é brabo, mete e sai voado. O nosso bonde é brabo, mete e sai voado. O nosso bonde é brabo, mete e sai voado. Eles catucam tá buceta, deixa teu buraco lá. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar. Ó, joga pro centro, pro forte fica. Joga pro centro, pro forte. Novinha que é putaria, então vai abrir o cozinho. No baile do Cesarão, eu vou te jogar lentinho.